direto de TAP, azul 4178. Pushback, acionamento Gol 794, posição 5. 5, aguarde passagem do Embraer da Trip retaguarda. Logo após a lente. Após a Trip, está autorizado o pushback, acionamento Gol 794, está aguardando a cópia. Boro 994, decolou 58, 1935. Boro 935, boa. Boro 994. Pronto, para a cópia no 714. Pronto. Paracaju 230, Golfo 677, decola da pista 10, curva esquerda para o Caracaju. O controle na frequência 1 no 935, aciona 5131. Autorizado 230, Aracaju, Golfo 677, decola da 10, curva esquerda para o Caracaju, saída 4935, controle 5131, transporte. Está correto, time pronto. Já está iniciando o pushback treinamento, Gol 1794, faz o trip. Primitivo, chame para o táxi. Autorizado, 350, saída PUCA, Gol 1994. Decolagem no zero esquerda, PUCA Aracaju, 1935 e 5143. João Pessoa, nível 370, Aperuísco 58, 190 com curva esquerda, posse, PUCA, Aracaju, 1935, controle, transponder 5143, Gol 1896. Chama pronto 1896. Vai chamar pronto 1896. Torre Salvador, leve 5819, muito boa noite. Boa noite, 5809, autorizado pouso, pistão no zero, uma centena, meia dúzia nós. Chamativo, leve pouso na pistão no zero, 5809. Coroa 3520, boa. Boa noite, 3520, aguarde cópia Aracaju. Boa noite, você vai sair na PUCA, não? Sai PUCA Aracaju. Certo. Salvador para puxa estacionamento, voo 189.6. Posição 3, aguarde um instante, o tráfego da companhia já fez o pushback, já deve iniciar o táxi. Ciente, não se escuta o pedido. Boa noite, aviante 6746, vai estar travado. 6746, aguardando pista livre. Aguardando 6746. Para o táxi, gol 1794, está com 148, 2 horas e 5. Chamando ponto de espera pronto, 1014, ajuste no 714. 2014, resposta pronta. Confirmando táxi via Índia. Confirma? Táxi via Índia, em frente e após Índia. Frente Índia, gol 1794. Fox 5809, aos 3. Alfa e Kilo, parte 3, tá beleza. Viva, confirma aí a instrução? Alfa e Kilo, parte 3. Alfa e Kilo, parte 3, 55809. 65, gol 1994. 55809. Web 6746, vento 1 centena com meia dúzia, companhia liberou, autorizado fogo. Autorizado 6746. Sétima tempo, eu espero no 7-4. Aí vai ser 7-4. Guru 8-9-6, livre o posto, táxi. Livre, 8-9-6. Prossiga via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Alfa antes da Juliette, 746. Reposta brisada, Juliette. Eu azul. Trabalhei. Zona 70, passou externo. Livre pouso pista 10, 1 centena com 612, o TAN 3170. Livre pouso 10, 3 zona 70. No 7 no 4, ali mantém a pausa de rebojetão. Faz aeronave ali e mantém Golan 714. Estabilizado Campo Arista, azul 41178. 41178, complete aproximação, torre 18.6. 18.6, obrigado. Alfa antes da Juliette, 3170. Torre para o táxi, gol 9896, 122 a bordo, 2.58, comportamento. Espera pronto, 1014 é o ajuste no 896. Mas pode esperar pronto, nós passeio. Está livre o Uru 714, uma centena com 4 nós. Autoridade de decolagem, boa noite, 7 no 4. Salvador, muito boa noite, azul 41178. Está passando o Simbra, baixar a travar. Aguardando que está livre 41178. Na escuta. Web 6746, portão 2, autorizado ingresso, observando o gol. Portão 2, observa o gol, 6746, obrigado, bom trabalho. Torre, confirmado para o 3170, a posição de parada é pátio 3. O 3170 não, é posição 8, pátio 1, no Alfa Juliette. Ah, tá ok, Alfa Juliette 8, pátio 1, obrigado. 520 da tarde, só mais um instante para a sua foto. Peraí, 520 na sua escuta. Azul 4178, autorizado pouso, uma centena com meia dúzia. Livre pouso 90, azul 4178. Ponto espera 90, o gol 189. Ciente, mantém ponto espera. Tem posição 189. Ok, então 3170, é o solo. Prossiga. O Freiro informou aqui agora posição 2 no pátio 3, ok? Foi modificado aí seu portão. Como já passou da Kilo, ingressa via Juliette para o Pátio 3. Pátio 3, posição 2, via Juliette, 3170. Foro 714, 1935, bom voo. 1935, obrigado. No 896, após o tráfego na curta, ali mantém. Após a aeronave na curta, ali mantém, gol no 896. Manda de gol no 714, gol 230, sai da PUC, vigilância. Acende nível 230, gol no 714. Já sim, só mais um instante pra cópia, tá falando que puxa. Mais um, sei como é que é. Sim, Matinho, já mais dois minutos eu paro a cópia. Puxa. Azul 4178, no solo Azul 2, Alfa e Juliette, portão 01. Alfa e Juliette para o portão 01, Azul 4178. 4896, pista livre, 120612, está autorizado a decolar. Tive decolagem da 90, gol no 896. Estacionamento 3520, tá? Posição no zero. Autorizado, o estacionamento. Por 896, 1935, uso no 4. 1935, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia. Gol no 896, em coluna 6. Bom dia, gol no 896, gol 370, se dá Fuca Vigilância. Fuca 370, 896. No 7 no 4, chame Recife, ano 2685, alterne 1 no 3365. 3520, cópia. Na escuta. Aracaju 190, decola da pista 10, curva à esquerda, Fuca Aracaju. 1935 e 5155. Positivo, 190 Aracaju, decola da 10, curva à esquerda, Fuca Aracaju, 1935, controle, 5155, transporte, 3520. Chama o táxi. Chama, né? Sabaton Tower, good evening, this is Street B, 5317. Roger for information, Bravo, Red Bus clears to... Just spelling your point. Good evening, Captain, that's right. Could you expedite our departure, sir? Departure is Momo in transition Kokibo. Momo is Kokibo to 35317. Thank you, sir. táxi da 3520 com 92 a bordo, Recife 3 e 10. Usado até o ponto de espera, táxi via Pátio Índia, ajuste M14, chama pronto. Pátio Índia, chama ponto de espera, 3520. Sabato Tower, 3P5317, regret. 5317, clear to Belém, fly level 380, via Upper Zulu 41, Upper Zulu 41, after takeoff, runway 10, left turn, Momo departure, Kokibu, transition, Sabato Control 10935, and Skok 5147. Up, that's your clear, sir. Flight level 280 to Berlin, report via Upper Zulu 41. Follow me using 10 after our takeoff, turn left. Momo 1, with cargo intersection, is going to be our departure. Approach control, departure control 119.35, number is block 4147. Trip 5207 44, stop and push back. Yep, that's right, when I am ready. Trip 5217. Obrigado, boa noite. Não pode esperar pronto, tá? 3520. 3520, ali decola pista 10, sua centena, 4 nós. E decola no 0, 3520, tá? 3520 aos 24, 1935. Boa noite, 3520. 22. Controle Salvador, TAM 3520, boa noite. Boa noite, TAM 3520, suba para o nível 190, saída PUCA. 190 PUCA, 3520, teria possibilidade de projetar Aracaju? Aguarde. Autorizado, Aracaju. Graça, 3520. Controle de frequência. 1, 2, 1, 5, 2, 3. 9, 2 a bordo, o horário está estimado ao 70.